Bota na cabeça que estilo não é marra. E aí, Marquinhos DJ, faz um sample de guitarra. Faz um sample de guitarra. Produções e mixagens, Marquinho DJ. Faz um sample de guitarra. Segura, mulher. Bota na cabeça que estilo não é marra. E aí, Marquinho DJ, faz um sample de guitarra. Produções e mixagens, Marquinho DJ. Bravo, da MPC. Faz um sample de segura, guitarra. Mulher. Faz um sample de guitarra. Baile do DJ Marquinho, essa acorde o tempo inteiro. E aí, DJ Marquinho, sampleia o gaiteiro. Produções e mixagens, Marquinho DJ. Brabo da MPC. Segura, mané. DJ Marquinho, essa fode o tempo inteiro. E aí, DJ Marquinho, sampleia o gaiteiro. Esse é o DJ Marquinho, esse é o DJ Marquinho, o baile fica gostosinho, até na bateria, ele faz o cavaquinho. Produções e mixagens, Marquinho DJ, brabo da MPC. Segura, mané. Produções e mixagens, Marquinho DJ. Brabo da MPC. Segura, mané.